vais encontrar toda a força para lutar e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Ou os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. A batalha entre o Son Goku e o deus da destruição Bills foi uma batalha decisiva para o destino da Terra. Dela estava dependente a própria destruição da Terra. A longa batalha terminou com a vitória de Bills, que esgotou toda a sua energia a combater Son Goku. Assim, após uma dura batalha, a Terra escapou à destruição, regressando aos tempos de paz. O Son Goku tentou voltar ao planeta do Mestre Kaibe para retomar o treino, mas a Kika insiste que ele deve dedicar-se ao trabalho árduo. Oh, não. Eu acho que é melhor eu não ir para casa hoje. O Vegeta torna-se discípulo? Conquistar o Whis. Parece que desde aquela vez não voltou a acontecer nada de invulgar. Mas nesse caso, o que é que aconteceu àqueles dois planetas que desapareceram no início? O mais certo é que o Bills os tenha destruído. Será verdade? Aparentemente, não há qualquer sinal de destruição. Se quer saber a minha opinião, parece que esses planetas desapareceram por magia. É isso mesmo! Mais para a direita! Direita! Muito bem, exato! Kaioshin, diga-me o que é que está a ver. Sai daí! Não te metas à minha frente! É feio espreitar as pessoas! Sai! Kaioshin! Olha ali! Uma estrela cadente! Ele perdeu! Perdeu? Mas então, afinal, o que é que estava a ver? Besouros rinoceronte? Um combate de besouros rinoceronte! Mas o que é que tu pensavas que eu estava a ver? Eu pensava... Sabe? Eu pensava... Uma estrela cadente! Olá, Krilin. Estás bom? Afinal, estás aqui. Afinal? Eu pensava que tinhas voltado ao planeta do Mestre Kaiba para treinar. Mas depois ouvi dizer que ainda estavas na Terra. Sim, eu queria ir, mas a Kika não para de me zucrinar a cabeça. Ela diz que vamos ter uma neta e que eu tenho de me esforçar e trabalhar muito para que ela tenha o orgulho em mim. Entendo. Acredito que esteja a ser muito difícil para ti. Tu não te costumas preocupar com essas coisas, não é? Eu disse-lhe para ela não se preocupar, porque a menina vai ter sangue de guerreiro. Sabes, eu acho que a Kika está a ser mais rigorosa do que quando o Son Gohan nasceu. Isso é por ser a primeira neta dela. Krilin, tu podes conduzir o trator um bocado? Pode ser. Se eu passar o dia sentado, eu deixo de estar em boa forma. Se não continuar a treinar e a ficar mais forte, eu nunca vou conseguir chegar ao nível do Bills. De qualquer maneira, tu estás muito mais avançado do que eu. Hã? Ah? Eu lembro-me de quando começámos a treinar juntos com o Tartaruga Genial. É, mas não temos a certeza se é mesmo verdadeira. Empresta-me, vá lá. Espera, patuteiro. Não é justo. Agarraste-me. Oi-te. Até que, sem que eu me apercebesse... Continua chamando-me assim, bebê. Tu tornaste tão forte que até conseguiste lutar ao mesmo nível do Bills, o deus da destruição. E tu continuas a ser baixinho, um anão, como eras naquela altura. Ah, é, Son Goku! Estava a brincar. Son Goku, podes dar-me um soco? O quê? Tu queres que eu te dê um soco? Sim! Eu tenho curiosidade em saber quão forte te tornaste. Mas se eu te der um soco, isso vai doer. Sim! Tens a certeza, Krillin? Sim! Vai doer a sério. Sim! Mas vai ser um soco muito forte e vai doer! E bastante! Sim! Vamos a isso, então. Vem! Vá lá, está quieto. Se não ficares quieto, não consigo tratar de ti. Onde é que tu estavas com a cabeça para pedir ao Son Goku para te bater assim? Não tinha outra opção. Eu queria perceber em que nível é que ele está, quanta força é que tem. Krillin, vá lá, não te mexas. Às vezes o pai só dá trabalho, não é? Vou tirar a pena! Mas pronto, ele está mesmo forte. Tu jogas mesmo muito bem! Ultimamente tenho pensado que não devia ter desistido de treinar artes marciais. Mas agora tenho a certeza! Vou voltar! Calma, Krillin, que eu ainda não acabei de tratar a ferida. Ai, ai, ai, ai, 18, isso bugou! Deste-me um belo soco, Son Goku. Hã? Eu estou ansioso para ver o quão forte te vais tornar. Afinal, ele tem razão. Eu tenho mesmo de treinar bastante para poder ficar mais forte. Agora não está ninguém a ver. Está na hora de treinar. Oh, Que delícia! Isto é uma maravilha! Esta textura leve, crocante e estaladiça é bebida nu! Oh, como é que se chama mesmo? Molho de tempura? Sim! No molho! Este aroma doce é uma verdadeira obra de arte! Os meus parabéns, chefão! Obrigado! Muito bem, agora temos o caquiás! Sim, senhora, está a sair! Este som... Este apetitoso aroma! Muito obrigado, querida Bulma! Estás sempre a convidar-me para provar comida deliciosa! Com todo o gosto! Afinal, nós somos amigos, não é verdade? Sim, amiga! Então isto é que é um kakiage! A tempura de camarão era boa, mas esta peça gigante é mesmo apetitosa! Nós somos muito amigos! Por isso, da próxima vez que o Bill tiver a intenção de destruir a Terra, tu vais pedir-lhe para eu poupar-me a mim e ao meu pequeno Trunks. Não é verdade, Whis? Não posso garantir isso. Isto é delicioso! É sim. Oh, já estás em casa? Chegaste mais cedo. Se vais chegar mais cedo, tens que avisar-me. E estás todo sujo. Sempre que vens para casa, espalhas porcaria por todo lado. Uma vez tinha um vestido bonito e tu sujaste-me... Tu estás a ouvir o que é que eu te estou a dizer? Chegas a casa depois de ter estado algum tempo fora e é essa a tua atitude? Até parece que não sabes conviver com os outros. Se calhar tens problemas, devias ir ao psiquiatra. O Whis aqui? Há quanto tempo, Vegeta, não é? O que é que estás a fazer na Terra? O que é que eu faço aqui? Vem aqui comer qualquer coisa com a Bulma. Com a Bulma? Por estranho que pareça, nós estamos a entender-nos muito bem. De vez em quando, o Whis vem fazer uma visita à Terra. Ele vem cá de vez em quando. Eu gosto de vir cá porque a Bulma leva-me sempre a provar os pratos mais deliciosos. A Terra tem tanta comida deliciosa que por mais que eu cá venha, eu nunca me canso de a visitar. Sim, é graças a mim que tens provado comida deliciosa. Não te esqueças. Eu não vou esquecer. Obrigado, amiga linda. Ele tem vindo cá e tu não me disseste nada. Mas porquê é que estás tão zangado? Ah, já percebi. Estás com ciúmes. Eu percebo, é natural que fiques preocupado ao saber que a tua bela esposa tem andado a comer sozinha com o Whis. Isso não tem nada a ver, Bulma. Hã? Não tem nada a ver? Diz-me, o Bill está contigo? Neste momento, o Bill está a descansar no planeta dele. Muito bem. Então peço-te que me leves imediatamente até ele. Hã? Eu vou mostrar ao Billy a verdadeira força de um guerreiro. Ele ainda não viu nada. Vegeta. O que é que foi? O que é que estavas para ali a dizer? Já pensaste que se fizeres o que estavas a dizer, o Billy pode vir com ideias de destruir a Terra? Cala-te. Eu tenho de lutar contra ele para ver até onde cheguei. E saber como está a minha força. Lutar contra ele? Tu não tens hipóteses de ganhar. Olha que ele esteve quase a acabar com o Son Goku quando os dois lutaram. Isso é o que eu acho mais estranho, Bulma. Opa, tu vê lá se não me arranjas problemas. Eu agora já sou amiga do Whis. E mesmo que o Bills venha com ideias de destruir a Terra outra vez, pelo menos a nossa família vai estar a salvo. Vamos comer, Whis. Muito bem. Ai, eu estou ansioso para provar essa sobremesa que pediste para mim. Deve ser tão deliciosa. Espera! Eu ainda não acabei de falar contigo. Muito bem. Acho que vou ter de recorrer à força. Hã? Que energia é esta que não me deixa aproximar dele? Não consigo lançar um ataque. Hã? Whis, quem és tu afinal? Tu não és apenas o assistente do Bills. Oh, será que me esqueci de falar nisso? Cabeça a minha. Eu sou o mestre do Bills, Vegeta. Mestre? Tu és o mestre do Bills? Sou, amiga. Então isso quer dizer que és mais forte que ele. Isso é que eu já não digo. Seja como for, vamos indo. Temos uma deliciosa sobremesa à espera. Oh, pois é, só fazem 10 sobremesas dessas por dia. Não, só fazem 5 sobremesas. Ele é o mestre do Bills? Ah, Vegeta, um pequeno conselho, se me permites. Provavelmente, graças ao teu treino, estás um pouco mais forte. Mas se continuares assim, por mais que te esforces, nunca irás conseguir derrotar o Bills. Tu tens de aprender a controlar melhor toda essa tua energia. Se a conseguires controlar, também deverás conseguir superar aquele guerreiro, o Son Goku, conheces? O Cachalote? Mas cuidado, não vai ser Peanuts. Adeus. Vamos lá, ter calma. Tu podes ensinar uma pessoa a controlar a energia para atingir esse nível. Deixa-me treinar contigo, por favor. Ele aqui, ele é teimoso. Já dissemos que temos uma sobremesa à nossa espera. Está bem. Hã? Mas com uma pequena condição, tens de te tornar um deus da destruição. Muito bem, vamos à sobremesa? Eu peço desculpa pelo atraso provocado pelo Vegeta. Não tem mal. Então! Eu vou dar-te a provar o melhor petisco da Terra. O que é que me dizes agora? Vais-me dar o melhor petisco que há na Terra? Exato, Iz. Estou a falar do prato número 1 da Terra. Oh, Vegeta! Mas isso é o que eu tenho estado a fazer! O prato número 1 da Terra? Então, tu se queres saber qual é, vem comigo! Eu venho já, amiga! Ah. Oh, Iz, vá lá! Espera por mim! Ova! A temperatura deste restaurante é estaladiça, tenrinha, crocante e deliciosa! Depois de aprovar, já ficar sem palavras! Vais adorar, vais adorar! O kakiaga estava magnífico! Oh, já o provaste? Ainda há bocadinho estive neste restaurante com a minha amiga Bulma. Assim sendo! Este era o mais irresistível! Este restaurante tem um molho secreto e os melhores em dias! O óleo dá-lhes um sabor maravilhoso! Também já estiveste aqui? E neste restaurante de massa integral? E nesta casa de bifes? E o cozido japonês deste restaurante? A língua de vaca é tenrinha! O rabanete japonês é delicioso! Aqui também? Pronto! Está bem! Eu vou deslumbrar com os meus próprios cozinhados! Prepara-te! Primeiro será omelete e arroz frita. E tu sabes partir um ovo? Cala-te! Cuidado! Muito cuidado! Ai, ai. Ai. Ai. Cuidado! Cuidado! Muito cuidado! Ai, este. Ai, maldito! Vamos embora, querido Iz. É uma pena. Estava com esperança que ele me servisse alguma coisa. Ai, espera um pouco. Desiste e admite. Vegeta, tu nem um ovo sabes cozinhar. Cala-te. Tu também não sabes cozinhar grande coisa. Iz, que prato é que a Bulma já te deu a provar até agora? Tempura, enguia grelhada e cozido japonês, ensopado japonês, caranguejo estufado e miúdos guisados. Também provámos alguns pratos da cerimónia do chá. Tal como eu desconfiava. A Bulma tem andado a esconder-te o prato mais saboroso que há na Terra. O prato mais saboroso que há na Terra? A Bulma não passa mais de uma semana sem comer esse prato. Vegeta! Então, e que prato é esse? Estou a ficar cheio de curiosidade. Prova isto. Então isto é que é o prato mais saboroso que há na Terra. Que papinha tão boa! Pega pela nossa garganta como se fosse seda. Esta textura muito suave, este caldo bem apurado. E o melhor de tudo é que só é preciso verter água quente e fica pronto. Tens sido muito mazinha, amiga Bulma, a esconder-me uma comida tão deliciosa como esta. Ah, eu estava a guardá-la para o momento certo! Boa. Parece que a Bulma ficou mesmo furiosa por te teres adiantado e me teres falado na massa instantânea. Então isso quer dizer que tu sabias que a Bulma estava a esconder alguma coisa? Oh, não, eu não desconfiava de nada, Vegeta. Ela foi super querida quando te ofereceu esse colete lindo que tu trazes aí, não achas? Queres que eu use isto lá? Se eu deixasse que tu saísses de casa com essa roupa imunda, ia mexer a alvo de chacota de todo o universo! Estamos mesmo a chegar. Apresento-te o planeta do Bills. Olá! É muito injusto que só o Vegeta tenha conseguido ir treinar. Eu também queria treinar no planeta do Mestre Kaibe. A Kika está fechada em casa. E o Son Gohan está muito nervoso e eu nem sequer sei quando é que o Whis vai voltar. Bulma! Ajuda-me a conseguir ir treinar, por favor! Eu tenho medo da Kika! No próximo episódio de Dragon Ball Super, a Pan nasceu. E o Son Goku vai treinar? Não percam o próximo episódio porque nós também não!